a sua companhia outra metade. Saudade junta com a solidão e troca tudo por essa paixão. Eu só não queria a agonia de estar madrugada fria, só lá te esperar. Noite de dia, essa vida vazia sem te amar. Se você soubesse o que aconteceu, depois que o destino cruzou seu caminho com o meu. Foi amor, pra mim foi amor, que meu coração sentiu quando te viu, se apaixonou. Faz coladinho, coladinho, colar. Eu só não queria a agonia de estar madrugada fria, só a te esperar. Noite de dia, essa vida vazia sem te amar. Se você pudesse um dia ser eu, se você soubesse o que aconteceu, depois que o destino cruzou seu caminho com o meu. Foi amor, pra mim foi amor, o que meu coração sentiu quando te vi. Falta.